adiantos. Fita boa foi pura ilusão. Quando eu vi de perto várias flores e um caixão, sendo o final de mais um irmão. Não quero o meu fim desse jeito, simplesmente só tentei adiantar o meu lado com o ferro na cinta. O patrão tremendo na fita, o bolso cheio, já estou a pampa. E se a minha casa cair, eu levanto de novo. Nunca pensei que fosse tão fácil o meu primeiro assalto, mas o meu final pode ser trágico. Armamento pesado, plano já foi bolado, carro ligado, tudo agora tem que ser rápido. Um simples vacilo manda tudo pro saco. Passei de 171 para um 57. Agora sou um homicida. Estou jogando a moeda e pensando quem vai ser o próximo da lista. Não quero nem saber de fitinha, só quero fita forte. E se tiver um esquema, assalto um carro forte. Ladrão que é ladrão, assalto um carro na forte área, sempre bom. Eu não quero ser a bala marcada pra atravessar sua cabeça. Quando seus próprios parceiros puxarem o cão e atirar sem perdão por causa de suas vaciladas, inúmeras, inúmeras mancadas, o tormento ficará na sua mente pra sempre. Aí parceiro, é tarde pra se arrepender e corrigir seus erros. Eu bem que te avisei, mas não valeu de nada. Sua mente estava fechada totalmente, virada para o lado do crime. A morte acompanhava onde você ia, ela ia atrás, marcando os seus passos, consumia e cheirava demais. Vivia assustado sempre, olhando pra trás, dizendo ser possuído pelo poder do Satanás. Não tinha medo de nada, vivia sempre trepado na área onde nasceu. Já não é mais considerado, é tirado de finado. Não tem explicação, tentou matar aqueles que um dia já chamou de irmão. Crocodilagem no seu dicionário é um verbo forte. Quantos pais de família você já jurou de morte? Sua ficha já foi dada, os manos já estão na sua captura. Chegou a atirar em um coitado no meio da rua. Sua vida agora está sendo um caso sério. Já estou vendo sua coroa chorando, velando seu corpo em um necrotério. Livre sua vida enquanto ainda há tempo. Poupe este tempo de vida que ainda te resta, ou então vai adormecer eternamente, ladrão. Com um tiro na testa, cidade Tiradentes, com um tiro na testa. Terceira divisão, Limoeiro, Sapopemba, Santa Etelvina 2. Essa é a lei da periferia, assim que tem que ser. Sua vida vale muito aqui, cara. Pra muitos vale nada, moro? Em todas as quebradas também vale.